todo olho verá. Talvez Cristo volta hoje, pois na vida escrito está. Não sabemos qual o dia, mas devemos esperar. Ele vem com grande glória, sua igreja arrebatar. Este evento glorioso brevemente cumprirá. Sobre um coro de milhares se entoará nos ares, ouvirei Jesus meu nome anunciar. Meu espírito voará e meus lábios cantará muitas glórias sem cessar. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Embora sem fim, este evento demorar, quero estar preparado, mesmo se Jesus tardar, e se a morte me ceifar, nos seus braços vou dormir. Ao me despertar do sono, já estarei lá no porfim. Talvez Cristo volta hoje, pois na vida escrito está. Não sabemos qual o dia, mas devemos esperar. Ele vem com grande glória, sua igreja arrebatar. Este evento glorioso brevemente cumprirá. Sobre um coro de milhares se entoará nos ares, ouvirei Jesus meu nome anunciar. Meu espírito voará e meus lábios cantará muitas glórias sem cessar. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vem, sendo bem Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia.